прогресс в нашем такс. Окей, мастрыш. Dom Salvador, 3195 Delta, o nível 380 para o Galeão, formação Tango para a Copa. Chamou o solo? Delta 3197. Quad Copa Galeão, prepara a subida da El, o Delta 3197. Da El aguardando. Vamos estabilizar no curso do LOC o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, chame tu 1-1-8-6. 8-6, grato, Mike Charlie Alpha. Torre Salvador, muito boa noite, Papatango, Mike Charlie Alpha. Boa noite, Mike Charlie Alpha, prossiga. Estabilizando o curso do LOC, senhor, para prosseguir em intenção, mas após o externo, cancelar para 1-7. Ok, reporte para o cancelamento então. O vento de superfície 140 graus, 5 nós. Vai falhar. Canal 356, prepare a Pucajamo, direto Aracaju. Pucajamo, Jamo Aracaju, TAN 39356. Colo Gol 940, agora. Guarda 940, agora o número 2 do setor, aguarde autorização. Aguarda. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, sendo identificação, vou ir na proa de Amã para a chegada da Amã, reporte para a descida. Autorizaria o Gol 940 passar na posição, posteriormente o táxi? Bom dia, está aqui, a aeronave retaguarda já está finalizando o pushback. Ok, obrigado, por favor. Passar externo contra a embaixada checada, para a base para 1-7, o Mike Charlie Alpha. Ok, Mike Charlie Alpha, reporte na final do 1-7, cruza a esquerda, reporte na final do 1-7. Reportar na final do 1-7, grato, Mike Charlie Alpha. Estão modificados 5-6. Alfa. Nível 380 autorizado, aeroveio Pêsulo 1-0 até SMAP, Eco Sierra, Mike Alfa, Papai, SMAP, após, conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5-1-3-4, controle 1-2-0, decimal 8. E poderia repetir o TAN 397? Foi Clarisa 1 na transmissão. Repetindo, 380 autorizado, TAN Pêsulo 1-0 até SMAP, conforme a rota de plano, decola da 1-0 com curva à direita. Dael, Leda, Brito, transponder 5-1-3-4, controle 1-2-0, decimal 8. Correto, TAN 397, portão 2, chame pronto, pushback. Portão 2, chamará, 3-1-2-4. Ah, saiu depois da 1-7. Cinco metros.

193.56, tá autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677. Cucajamo, Jamo Aracaju, decolando da 10, primeira curva esquerda. 5117, transponder, controle 1208. 564, portão no parte 3, corrigindo, portão na posição 62 da parte 3, chame final do pushback. 193.56. Solo, Salvador, boa noite, papai, meu Oscar, que faz Romeu. Prossiga. Autorização para CA, Juliette, para CA. Romeu Oscar, uniforme Romeu, nível 410, está autorizado para Serra Juliette Delta Sierra, via Upper Zulu 19, após conforme rota do plano, decola da 17 com curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5063, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 62. Autorizado 410 para Serra Juliette Delta Sierra, conforme rota do plano, Upper Zulu 19. Decola da 17, primeira curva esquerda, Spider-Man, transição Frot. APP é 120.8, transponder 5063 e a torre 108.6. Oscar de Fábio Romeu. Confirma o estacionamento? Acaba Aerostar. PLB? 07. 07 copiado, chame a torre 1862 para acionamento, táxi, decolagem, altimetro 1018. Bom voo e boa noite, Papa Romeu Oscar, uniforme Romeu. Boa noite, bom trabalho, 1018, Romeu. Boa noite, voo no 776, aciona identificação. Estação nível 050, mantenha a chegada Mari. 050, chegada Mari, voo no 776. Contact do voo 940 com 164 a bordo, 3:53 ao Sena Galeão. King Alpha, quantifera 2786, altímetro no 018, bom voo, boa noite, voo 940. Obrigado, vai vir Alfa 286, muito super obrigado, meu Alfa 7. Ponto de espera da 1-0. 1-2-3, ainda cola pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 7 mais. A linha de call dando 0 igual a 2797. 0197. Muito bem, que o treinamento, posição é 0. Autorizado, 3097, ataque. Autorizado, chamada para o ataque, 3097. Pois foi, 940 aproximado, pode esperar pronto. 940, pode companhia. Enxergar a rolagem, alinha e mantém. Pode antecipar a rolagem do Boeing da companhia, alinha e mantém. Voo 3 de Closar 5, chame o controle 120, décima 8, novo. 208, 273. Controle Gol 1273, valeu. 3273, contato radar, suba para nível de voo 360, oi Dayon. 360, Dayon, 20. Prossiga. Para 3 mil pés, ajuste no 0 no 8, Romeu Lima. Devido a chegada com o frente com o Boeing que vai declarar a principal. Mais 2 minutos, só um minuto. Livre decolagem, vento 140 graus, vento nós. Nato, livre decolagem, vou dar 140. 940 do Cuba 08, chame 120 298, por favor. 208, pô. Os papagôs livre da colagem, pista 10. Pista 17, vento 140 graus, 62 mais. Contato radar, suba aí, mantenha nível 360, mantenha a saída da El. Da El, 360. O 776 desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 2000, reportado estabilizado localizador, igual ao 776. Papa Golf do Cuba 09, confirmando, acione 0274 no transponder. Golf. Sai da... Qual é a Oscar Papa Golf? Curvando à direita. Golf, vai curvar à direita. Controle 120, décima 8, bom voo. Oscar Papa Golf, sube, manter o nível de voo 060, saída coral. Faço cheque no seu equipamento responder, não tenho ainda a informação do seu modo Charlie. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, boa noite. 251 e a outra, 3325? Firma 13325, boa noite. Que boa noite. 3197, vento 150 graus, 5 mais. Livre decolagem da 10, 3197. Salvador, boa noite, eu tenho a 6212, como estamos falando? Sim, para Salvador? Ou Xané 6212, com a informação. Xané 6212, aciona identificação, chegada mar e vê se mantém o nível de voo 050. 050, Xané 6212, pode voar direto do Itap, Dona? Itap está autorizado, 6212. Direto do Itap, 6212. Voo 940, chama centro Recife, frequência 251, na alterne 13325. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Romeu, Romeu Lima. Isso é para 2000 pés, autorizado LS, é ponte localizador. Romeu, Romeu Lima. 2000, autorizado ILS, Romeu Lima, livre 3000 para 2000. Estabilizado, igual 976. 776, autorizado final LS, chame agora a torre, 18862. 18862, igual 976. Em Salvador, igual na 776, boa noite, tá na final estabilizado. Uma milha de externo, duas milhas de externo. Boa noite, Salvador. Altimetro 1018, tá baixada e travada? Acima. Livre pouso, pista no 0, vento 1,50 graus, com 0,8 nós, igual no 776. Livre pouso, igual 1,776. Patrulha Salvador, boa noite, eu tô em 3,197, passando 2,200, nada eu. 97, contato radar, subi, manter o nível 380, o Redael. Sente pro Redael, 397 ao 380, graças. Não entendi, confirma? Romeu, Romeu Lima, é, quando visual a nossa interceptor já na 17, gente, circular para a 17. Ok, sente, já está no localizador? Ok, mas praticamente interceptando. Ok, mantenha a final da 10, quando entrar em contato com a torre, solicita circular para a pista no 7. Romeu, Romeu Lima, torre agora é 1862, eu não posso. Obrigado. Romeu, acione e chame para o táxi. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Triplo Romeu Lima, prossiga. Siga triplo Romeu Lima, tá visual o instrumento. Quatro instrumentos, mas quando visual vai sair de decolar e pousada 1 do 7. Ok, estou visual com seu tráfego, reporte para o cancelamento. Reportará para o cancelamento, triplo Romeu Lima. Zona 776 no solo, zona 9, agora direito, chamando 2, zona 19. Direito, 2, 1, 9, gol na 776. 2, boa noite, gol na 776, ali, pronto. Gol na 776, dos ataques via Alfa, chamou essa Juliette. Alfa, chamou essa Juliette, gol na 776. O Triplo Romeu Lima vai prosseguir visual para a Disney, para o Mundo 7. Gente, Romeu Lima, seu plano foi modificado a 2-0. Escorre à esquerda, reporte na final para pouso na cabeceira da 7. Vou morar para a esquerda e reportará na final da 1-7. Salvador, Chané 62.